Deus da aliança, no monte o Senhor falou, duas tábuas ele me deu, escreveu com sua mão os mandamentos do céu. Levantei a arca em louvor, com amor e gratidão, o pacto que ele selou em nosso coração. Eterna canção. No deserto ele nos guiou, com nuvens e com fogo, a tribo de Levi ele separou, para servir com amor, nos deu promessas de um lar, uma terra de abundância. Com corações libertos, vivemos em esperança. Ó Israel, teme ao Senhor, segue os seus caminhos, ama-o com fervor, caminhando em seus caminhos, em seus caminhos. Encontramos paz, teu amor.